de César Lambroso, teses hoje descartadas pela psicologia, mas que serviram para grandes debates, para grandes aprendizados nessa época. Vamos ver também que Lavater, que foi amigo de Pestalozzi, defendia muitos princípios espíritas, mesmo sem conhecer a doutrina espírita. E Allan Kardec, na Revista Espírita, em um de seus 12 volumes, nos narra uma comunicação do espírito de Lavater, narrando que já conhecia os princípios espíritas, mas que somente não divulgara a reencarnação, porque o povo a quem falava ainda não estava preparado. Vamos ver então, nesta encarnação, a grande ciência, o grande desenvolvimento do intelecto de Eurípides Barçanuf. Anteriormente, porém, ele já nos havia dado grandes testemunhos. Como nos narra no livro A Grande Espera, como discípulo de Inácio, que foi pupilo de João, o evangelista, ele é martirizado por acreditar, por defender os princípios cristãos. É ateado fogo e tinha a oportunidade de ser libertado se abjurasse o nome de Jesus. Eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas um dos momentos que mais me tocou o coração foi quando se narra a vida de Eurípides Barçanufo como um simples escravo de nome Rufo, que era claro dos cabelos avermelhados, que servia na casa onde Saviano, o filho de Quinto Varro, que é uma das encarnações anteriores de Bezerra de Menezes, que refugiando-se da perseguição do seu chefe, que havia mandado matá-lo, para ficar com a sua esposa, Quinto Varro passa a cuidar de crianças e dos jardins daquela mansão, onde será recebido o seu filho, que acredita que seu pai está morto e não imagina que ele estaria sendo convertido aos cristãos. Tassiano, este é o correto nome, que é filho de Quinto Varro, se torna um romano ilustre, perseguidor dos cristãos. E naquele dia em que Quinto Varro tem a oportunidade de receber ele como humilde jardineiro na mansão que é destinada a seu filho Tassiano, ele traz um coral de crianças que vem cantar para alegrar a recepção daquele ilustre convidado. Um dos meninos, este de nome Salviano, uma criança de apenas 8 anos de idade, através do cântico, através da música, faz ao final uma prece comovedora a Jesus de Nazaré. Tassiano, enfurecido, manda soltar o cão selvagem e aquela fera ataca a criança, estraçalhando-a. E Quinto Varro, depois Bezerra de Menezes, envolve em seus braços a criança ensanguentada, que ele diz: papai, eu sinto frio. E ele pede que lembre-se de Jesus, e com os olhos vertendo